Curitiba e tal. chamei um amigo para passar um tempo sozinho comigo. Ele aceitou. Aí, assim. Para passar um tempo em silêncio comigo, meu amigo. Eu chamei meu amigo para passar um tempo em silêncio comigo. Ele aceitou. E veio. Calou, se calou de novo e ficou tudo por isso mesmo. Acabou um pouco mais falando comigo. Thank you. Senhor, como o Senhor seu, para tomar o caminho. Eu tinha o que queria você. fruto, escracho ornamental caramelizado. Além de todas as outras que a gente tocou anteriormente. Thank you. queria agradecer aí o coletivo Ajanta Gay, ao Wagner Zé, pela oportunidade de estar no Crack com vocês hoje. Thank you. sua demora de fazer aquela coxa que te fez viajar. Você não quer mais a outra dor, reclama sobre cada de fortuna. Disse não me importar. Deslumbrem braços desiguais que torcem com maiores arrogamentos. Estes são os nossos corpos. Estes são os nossos corpos. Thank you.